Fazer lá logo de manhã faz bem à saúde. Dá saúde e faz crescer, com certeza. É a nossa aposta. Este ano mudámos um pouco o figurino da pedalada, começamos um pouco mais cedo, também mudámos o mês do ano e reformulámos também o percurso e o tempo de percurso, no sentido de chegar a mais gente e que seja mais prático mais gente participar. Uma prática que na Gafanha não é muito habitual, andar de bicicleta não se vê muito, de certa forma é que acaba por dinamizar um bocadinho a utilização da bicicleta. Pelo contrário, na bicicleta é a nossa freguesia que mais pedala, não é? A Gafanha da Nazaré. O município, num todo, é um município que também tem valores bastante altos, que utiliza a bicicleta como método de transporte normal e, por vezes, comparando com outras iniciativas de outros lugares, de outras regiões, percebemos que nós não precisamos destas iniciativas para incentivar as pessoas a pedalar. É mais para um momento de convívio e para que possamos também partilhar um bom lanche no final, mais até do que proporcionar estes hábitos nas populações que elas já os têm. Está em curso e para breve pistas cicláveis. Sim. Isso é uma grande ajuda para que a utilização se prolongue somente. Sim, nós temos programados várias pistas cicláveis, sobretudo as, como chamamos, numa rede principal de pistas que acompanharão as vias principais também do município, e para isso temos já praticamente a candidatura aprovada e quase em andamento do plano de desenvolvimento sustentável, que a parte da mobilidade irá recair exatamente sobre a construção de pistas cicláveis e muito também na nossa freguesia da Gafanha da Nazaré. Portanto, não vão faltar condições para quem queira praticar e andar de bicicleta e o poder fazer. Já hoje não faltam, nós estamos num município bastante plano, com todas as condições, boas vias, portanto nada nos falta para andar de bicicleta, haja vontade. Nas garagens, de certeza, toda a gente tem pelo menos uma bicicleta, nós somos assim em Ilha.